Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você já abraçou hoje? Você sabia que o ato de abraçar propicia alguns benefícios? Só quem tem o hábito de abraçar sabe o bem que faz, e a gente pode listar alguns exemplos. Sentimento de proteção, ajuda no controle de ansiedade, tornam as pessoas mais felizes, desenvolvem os relacionamentos, fortalecimento do sistema imunológico, redução do nível dos hormônios do estresse, liberação de ocitocina, o hormônio da felicidade, reduz a pressão sanguínea, diminuindo o risco de doenças cardíacas. Para quem não sabe, existe a terapia do abraço, isso mesmo. Ela não é utilizada para fugir de sentimentos como dor, tristeza, raiva ou ódio, mas sim para dar suporte e força para encontrar uma forma de lidar com essas dores. A técnica funciona basicamente de uma maneira prática e simples. Por exemplo, se uma pessoa está precisando de um amparo, de um apoio, por estar passando por um momento difícil, ao invés de você falar como e o que ela deve fazer ou deixar de fazer, simplesmente abrace. No abraço, você se torna capaz de transmitir sua calma, energia e tranquilidade. Essas são as sensações que irão passar conforto e segurança para a pessoa abraçada. Com isso, ela se sentirá mais leve para encontrar respostas para o desafio que está enfrentando. Além disso, o abraço genuíno desperta a sensação de acolhimento para a pessoa que recebe, sendo bastante assistencial na medida certa. Abraço também, claro, nos momentos de felicidade, de alegria, de comemoração. Esse gesto vai potencializar e ancorar ainda mais essa sensação de bem-estar que a pessoa está sentindo, e você também vai entrar nessa jogada. E no seu dia a dia, crie o hábito de abraçar mais, principalmente com as pessoas próximas, que muitas vezes apenas acenamos de longe com a mão, balançando a cabeça para transmitir uma mensagem de oi, tudo bem. Um abraço sincero e afetuoso, de coração com coração, tem um poder transformador. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.